A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from the earth. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. I love you. Onda Nacional. Um amor de rádio. I love you. Okay. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Olá para todos. Mais uma vez cá estou eu, Narciso Gonçalves, que realizo e apresento da segunda à sexta-feira Portugal do Lés a Lés. Programa este que é da e é feito na Onda Nacional, passa também na Antena Web. Hoje vamos iniciar com o grupo Raízes, o tema Boiada. Eu volto daqui a uns minutos. Labra, poi labra e torna a labrar. Pedai ao Senhor que nos venha ajudar. Ai, boi a labrar. Ai, boi a labrar. A quem vos vai ver, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver, bom terreiro para assar, água fresca para beber, ó Senhora do alívio, que dais a quem vos vai ver, Senhora tão pequenina, ó Senhora. palavra por trás da capela, pica e repica na valca amarela. Ai, vou a labrar, ai, ai, vou a labrar. São cravos e rosas plantadas por minha mão. Para a Senhora do Alívio, tudo é caminho e chão. O vosso mosteiro cheira, ó Senhora do Alívio, o vosso mosteiro cheira. Cheira a cravo, cheira a rosa, ao botão de laranjeira. Ó Senhora do Alívio, o vosso. Lavra, boi, lavra por trás do arado, o nosso labrador merece um cigarro. Ai, boi, a labrar, ai, ai, boi, a labrar. Já estou aliviado, ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado. Com uma fala que me deste, eu fiquei desenganado. Ó Senhora do Alívio, eu já estou aliviado. Que dais a quem vos vai ver, ó Senhora do Alívio, que dais a quem vos vai ver. Com terreiro para dançar, água fresca para beber. Ó Senhora do Alívio, que dais a quem vos vai ver. Sexta, sábado, domingo, cobaia malta passear. 7 dias na semana, e um só para descansar. 7 dias na semana, e um só para descansar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai a malta passear. 7 dias na semana, e um só para descansar. 7 dias na semana, e um só para descansar. Segunda-feira, na Moria Rosalina, na terça-feira, eu falei à Miclina. Na quarta-feira, encontrei a Manuela. Na quinta-feira, por ser cofre bisbela. Na sexta-feira, telefonei à Isolda. E no sábado, estive com a Olga. E ao domingo, ao domingo estou de folga. Ora beijo lá, ora beijo lá, ora beijo lá, a sorte do mestre não há. Ah, pois é. Ora beijo lá, ora beijo lá, ora beijo lá, a sorte do mestre não há. Sexta, sábado, domingo, vai a malta passear. 7 dias na semana, e um

13 minutos depois de iniciarmos esta primeira hora de Portugal de Les a Les. Os primeiros sons a rodar aqui por de hoje foram... Começamos com os Raízes com Boiada, depois António Mafra com Segunda, Terça, Domingo e Max com o Bailinho da Madeira. Agora vamos nos virar um pouquinho para o fado e vamos ouvir Amália Rodrigues com o tema Nem às Paredes Confesso. Que ao fim eu não mereça, vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de que confesso e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que peço, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. Eu gosto, nem às paredes confesso. Gostava de ter tralhas velhas ou valer e outras coisas que eu usei. Mas Ele gostava de ter várias velhas a falar e outras coisas que eu usei. Se os ricos vivem à toa, não precisando de nós, a vida não é tão boa quando é vivida a sós. O mundo precisa de ter homens grandes a sofrer, que apesar de terem tudo, no fundo hão de morrer. Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpercatas e coletes são coisas belas, eu sei. Mas ele gostava de ter talhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter talhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Se tudo o que eu quisesse eu conseguisse alcançar, não dava tanto valor à vontade de lutar. Acontece aos outros que por vezes queriam ter momentos de vida soltos para saberem o que é viver. Coentros e rabanetes não vão à mesa do rei. Alpercatas e coletes são coisas reais, eu sei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Mas ele gostava de ter tralhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Gostava de ter tralhas velhas a valer e outras coisas que eu usei. Onda Nacional, ao alcance de um clique. Lá vem num corcel o príncipe real, vem saber dos favos, vem medir o mel. Vem ver os pastores pastar e o gado, são seus os pastores e é seu todo o prado. Lá vem num cavalo o senhor regedor, vem ver como cumprem as ordens do rei. Pela terra alheia vem ver lavradores, vê o que semeiam, vem contar as flores. Lá vem num burrico o senhor abade, vem pedir para as almas salvar. São suas as almas que o povo lhes deu, partilha por todos a fé que perdeu. Lá vem todo o povo, a pé no povoado, de Cristo nos ombros, à cruz arrancado. Pois Cristo resiste, não morre entre o povo, porque em cada um há sempre um Cristo novo. Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Esta é a rádio preferida da web. Somos a Onda Nacional. www.ondanacional.com. Emitimos a partir do endereço www.ondanacional.com. Passaram por cá três fados, foram os fadistas Amália Rodrigues com o tema Nem às Paredes Confesso, depois Rodrigo, Coentros e Rabanetes e depois Teresa Tarouca com Trovas do Meu Povo. Agora vamos ficar com o Gemini e Cantiga de Namorar. Depois passa por cá o Fausto e de seguida o Do Ouro Negro. Não esquecer que esta é a rádio preferida da web. Somos a Onda Nacional. Passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Passem também pelo nosso Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Já passam 25 minutos depois do início desta primeira hora de Portugal do Les a Les. Deixem-me lembrar-vos que estamos na Onda Nacional, em www.ondanacional.com, e emite também para Antena Web em www.radioantenaweb.info. Vamos então ficar com Gemini. saída, adeus ao cais da Alfama. Se agora vou da partida, levo-te comigo ao Cana Verde. Lembra-te de mim, ó meu amor. Lembra-te de mim nesta aventura, para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria a pouca fartura, cheia de mágoas a quebra-mar. Com tantos brincos à minha vida, medos e sobressaltos, que eu já vou aos saltos, que eu vou de fugida. Sem contar essa história escondida, por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Querida moeda de Lisboa, tinha um de roda batida, corsário sem cruzado, ao som do baile mandado, em terras de pimenta e maradia, com sonhos de prata e fantasia. De acordo ao arco-íris, dos velhos chupis, dos velhos magias. Já tenho a telefonada, amarrando sem vergonha, judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem, ai que largada, só vejo coros, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, vou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia, arrepia, oh, e arrepia, sim senhor. Que vida moeda boa. O mar das águas ardendo, o delírio dos céus, a fúria do barlavento, a areia da lei da Marujolé. Tira o barco e cai Marujamar. Tira o barco na curva da morte e olha a minha sorte. Olha o meu azar. Depois do barco virado, grande sorrisinho da salvação dos aflitos. Estou a mata, agarra quem me ajuda. Sem claras, capa, capa, droga. Reza e tremendo aos eunucos. Chamou-nos, são turcos. Chamou-nos a cor. Aquilo é uma tempestade medonha. Aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o recato do inferno. Vai ao fundo, vai ao fundo. E vai ao fundo, sim senhor. Que vida moeda Lisboa. Que vida moeda Lisboa. www.ondanacional.com. Minha terra é linda, bonita como a flor nascida no mochito. Não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal por falar tanto dela. Minha gente é boa como a água nasce no deserto. Não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal por esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la. Minha terra é grande e será maior se eu a fizer crescer. Ai, não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from me. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. Rádio Onda Nacional, a tua preferência na internet. Somos a melhor rádio na web. Acabaram de passar por aqui em Portugal, de Les a Les, os seguintes: Gemini com Cantiga de Namorar, depois Fausto, O Barco Vai de Saída, e do Ouro Negro com A Lindeza. Pois bem, então agora vamos mudar de tipo de música. Vamos ficar com música mais alegre e... Vamos passar a ouvir Tony Carreira com Canta, Canta Portugal. Depois passa por cá Agatha e por fim Rui Veloso. Depois volto eu de novo. Sem antes sair daqui, quero vos lembrar dos e-mails que temos para vos oferecer, ou seja, para vocês nos poderem escrever, dizer aquilo que quiserem. Se for para mim, temos narciso.ondanacional@gmail.com. Se o quiserem fazer para a rádio, façam-no para geral@ondanacional.com. Canta, canta, canta Portugal. Canta, canta, canta sempre. Espera. Onda Nacional. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero ir à máquina zero. Eu não quero. Nunca fiz inimigos em nenhum continente. Não divido o mundo em leste e ocidente. Pactos e alianças são um bom remédio para entender marechais e lhes combater o pé. Pactos e alianças são um bom remédio para entender marechais e lhes combater o pé. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Olá para todos, estamos a 8 minutos do fim desta primeira hora. Acabamos de ouvir Tony Carreira com Canta e Canta Portugal, depois Ágata Quando as Luzes se Apagarem e, por fim, Rui Veloso com Máquina Zero. Vamos ficar até ao final desta primeira hora e eu volto depois do sinal horário. Vamos ficar, como dizia eu, com Carlos Paião e Quando as Nuvens Chorarem. E depois Adelaide Ferreira, Meu Amor, Vamos Conversar os Dois. Até já, eu volto depois do sinal horário para a segunda hora. Portugal, de Les a Les. Nosso encanto ficou. Ambas nuvens.

nas gavetas guardo os postais. Na memória as imagens, fecho os olhos e há luz a mais. Deixo-me ir para outras paragens. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Estamos nós de volta para iniciar esta segunda hora de Portugal de Les a Les. Começamos com Paulo Gonzo e o tema Lugares. E agora vamos virar de tipo de música, vamos ficar a ouvir a Tuna do Orfeão do Porto, a Tango dos Namorados. Estava difícil de sair. Depois passa por cá Paulo Alexandre e por fim António Sala. Depois do António Sala eu venho cá fazer mais uma visitinha aos nossos ouvintes, ok? Fiquem por aí, eu volto já. Procurando a solidão dos locais mais recatados, num idílio sedutor, entre promessas de amor, parzinhos de namorados, enlaçados num vai-vai, procurar sempre o ensejo de sozinhos se encontrar e da fugida trocar às escondidas um beijo. Sonha, tudo na vida é quimera, e a primavera bem depressa irá passar. Anda a viver a aventura do momento, deixa que o teu pensamento siga nas asas do vento. Tu és jovem, vem amar. Sonha, tudo na vida é quimera, e a primavera vem depressa e ao passar. Anda a viver a aventura do momento, deixa que o teu pensamento siga nas asas do vento. Tu és jovem, vem amar. Não é preciso falar para certas coisas dizer. Para quem souber amar, basta apenas um olhar e logo diz o que quer. um casal de namorados. São duas vidas em flor. Tudo é felicidade, no amor da mocidade, existe o fogo do amor. Siga nas asas do vento, tu és jovem, vem amar. Neste silêncio eu sinto a solidão e os argumentos falham para viver. Quando a noite vier, então meu refúgio, meu refúgio és tu. Então meu refúgio. Meu refúgio, meu refúgio, és tu. Quando para nós o sol deixar de brilhar e um velho homem numa estrada parar, para não chorar a criança dizer de que vale viver. Então não posso resistir à vaga. Falhei, parei, tudo acabou para mim. Sinto a sombra do fim. Então meu refúgio, meu refúgio, meu refúgio és tu. É como a lua que brilha para a terra, água de prata, luz à escuridão, para ganhar um milhão. Não mais estou só nem minha alma de vaca, já posso resistir a esta paga. Quando no tempo é necessário continuar a lutar. Meu refúgio, meu refúgio, és tu. Porque o meu refúgio, meu refúgio, meu refúgio, és tu. mas eu escrevi. Eram cartas de amor só para ti. Foram cartas de amor escritas junto ao mar. Era o tempo de saber sonhar. Nos anos bons, pois foi o Elvis. Sabiam-nos tão bem. Foram cartas de amor, loucuras que eu escrevi. Mas só sei que nunca mais te vi. Fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Possivelmente 18 minutos depois do início desta segunda hora de Portugal de Les a Les, acabaram de passar por aqui a tona do Orfeão do Porto com o Tango dos Namorados, depois Paulo Alexandre com o Refúgio e, por fim, António Sala com Cartas de Amor na Areia. Vamos continuar e vamos continuar com Paco Bandeira e o tema Raparigas da Minha Aldeia. A seguir ao Paco Bandeira vai passar por cá Ricardo e Henrique e depois António Variações. Gargalhadas, as raparigas da minha aldeia, os peitos andam. anjos, caras queimadas, voltam das leiras, chegam-se à ceia. No povoado fecham-se os trincos, sob a soleira vê-se a candeia, mas no montado há sol nos brincos das raparigas da minha aldeia. Ai, ai, moças que sabem que são. Ai, ai, sabor a terra e a pão. Coisas de amores ou lendas boiras de enfeitiçar, tal qual um ramo de muitas flores ou espigas loiras para ceifar. E já noitinhas chegam sorrindo dentro do povo, branca colmeia, como se o sol tivesse vindo nascer de novo na minha aldeia. Ai, ai, moças que sabem que são. Ai, ai, sabor a terra e a pão. Colmeia, como se o sol tivesse vindo nascer de novo na minha aldeia. Ai, ai, moças que sabem que são. Ai, ai, sabor a terra e a pão. Cada dia uma loucura, sem começo e sem final. arrependimento, na frieza do cimento, das paredes dos hotéis. Como pude ser tão tolo? Todo mundo hoje me diz: fui deixar você para ter o mundo e hoje sou um homem infeliz. Como não pude perceber que bastaria só você? A mesma casa, a mesma cama, mas um grande amor. Na voz, e na sua voz, a voz do povo. Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds from me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Mais uma vez aqui para vos dizer que já passa da meia hora desta segunda. Estamos na reta final deste nosso programa. Passaram por cá então o Paco Bandeira com Raparigas da Minha Aldeia, depois Ricardo e Henrique com o tema Tarde Demais, por fim António Variações, Voz de Amália. Vamos ficar agora com Tony de Matos e o tema A Pedra que Caiu. Depois passa por cá José Afonso e a seguir Paulo de Carvalho. Ou seja, Paulo de Carvalho mais Carlos do Carmo. Sem antes sair daqui, quero vos lembrar que passem pelo nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Quando a pedra cair, o pântano ondulou. Não sei de onde surgiu a pedra que caiu, nem quem a tirou. Não sei quem foi que viu, alguém nos apontou. Nenhum de nós pediu silêncio a quem viu, piedade a quem falou. Eu gosto de ti e tu gostas de mim, o mais seja o que for, deixa-o ser. Nós vamos a par, vocês podem falar, não é crime nenhum viver. A pedra que caiu, alguém atirou. Não sei quem foi que viu, mas não nos atingiu. Caiu e lá ficou. um pântano ondulou. Não sei quem foi que viu alguém nos abundou, alguém nos atirou a pedra que caiu. Quem foi que viu alguém nos apontou, alguém nos atirou a pedra que vieram cedo, mortos de cansaço. Adeus, amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada. O mar que eu vi não é como o de lá. E a roda do leme e a proa molhada. Maria bonita, onde vamos parar? Uma nuvem sobre a mar cheia, o sete estrelo sabe bem onde ir. E a velha teimava, e a velha dizia: Maria bonita, onde vamos cair? À beira d'água me criei um dia, remos e velas lá deixei arder. E o sol e o vento na areia da praia, Maria bonita, onde vamos viver? Tenho a camisa, tenho uma fortuna, em terra alheia sei onde ficar. Eu sou como o vento que foi e não veio. Maria bonita, onde vamos morar? Sino de bronze lá da minha aldeia, toca por mim que estou para abalar. E a fala da velha matreia, bonita, onde vamos parar? Vinham de longe, todos o sabiam, não se importavam quem os vinha ver. E a velha teimava, e a velha dizia: Maria bonita, onde vamos morrer? Entender. São as suas fantasias deste meu constante querer. Meu coração vê mais longe do que vê o meu olhar. Tenho medo quando foge, nunca sei se vai voltar. Meu coração tem guardadas coisas que não lhe mereço. São ternuras, são ciladas do caminho em que tropeço. Meu coração bate forte ao passar ao pé do teu. Já não sabe onde é o norte e até o sul já perdeu. Voa, meu coração vagabundo. Voa, meu coração, tens para voar todo mundo. Voa, meu coração, meu coração vagabundo. Voa, meu coração, tens para voar todo mundo. Meu coração é guerreiro, de guerras feitas de paz. Incansável companheiro dos sonhos que o homem faz. Meu coração foi soldado, marinheiro dos sete mares. Será tão triste o seu fado se algum dia me deixares. Voa, meu coração, meu coração vagabundo. Voa, meu coração, tens para voar todo mundo. Voa, meu coração, meu coração vagabundo. Voa, meu coração, tens para voar todo mundo. Voa, meu coração, meu coração vagabundo. Voa, meu coração, tens para voar todo mundo. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. É verdade, sim senhor, cada vez estamos mais perto de si. Quer pelo endereço mais direto, quer pelo Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Então acabamos de ouvir o último pacote de cantores foi Tony de Matos com A Pedra que Caiu, depois José Afonso com A Canção do Desterro e por fim Paulo de Carvalho e Carlos do Carmo, Coração Vagabundo. Agora vamos ficar com José Cid e o tema Glória, Glória, Aleluia. Eu volto daqui a uns minutos. Já é tempo. de descobrir o que for mentira, esquecer o logo. Vamos caminhar pelo mundo fora, cantando. Pois só assim acredita, tens uma razão para te. Trocámos muito mais que um olhar, tanto que achei que podia dar aos segredos que dizias guardar. E por momentos acreditei que isto não era um sonho que pintei, mas um dos tantos que criei. Sei que pode dar, só tens de tentar. Dá-me a mão e deixa-te levar por ti. Deixa-me dar-te o mundo assim. Sei que pode resultar. Deixa-me mostrar quem sou. Deixa-te ir com o que dou. Só tu podes alcançar. Sem porquês, afinal só depende de nós dois. Sabemos que tudo pode mudar, não sabemos o que pode dar. Este olhar que agora é amor. Sei que pode. pode dar, só tens de tentar. Dá-me a mão e deixa-te levar por ti. Deixa-me dar-te o mundo assim, sei que pode resultar. Só tu podes alcançar. Só tu podes, talvez nunca consiga mostrar porquês. São barreiras para avançar. Desta vez faz um esforço para alcançar. Deixa-te levar por mim, deixa-me dar-te o mundo assim, só tu podes alcançar, só tu podes alcançar. Trocamos muito mais que um olhar, tanto que achei que podia dar aos segredos que dizias guardar. Chegou a casa, não disse nada, pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu a sopa numa colada, lavou a louça, lameu a escada, deu jeito à casa desarranjada, puseu a roupa já remendada, despiu-se à pressa desinteressada, caiu na cama de uma assentada. Chegou o homem, viu-a deitada, serviu-se dela, não deu por nada. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda... www.ondanacional.com. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Pois é, meus amigos, estamos mesmo a chegar ao fim de mais um programa de Portugal de Lés a Lés. Faltam apenas 4 minutos para o fim do programa de hoje. Os últimos que por aqui passaram foram José Cid com Glória, Glória, Aleluia. Depois, Taste, Só Tu Podes Alcançar. E por fim, Carlos Mendes com Calçada de Carris. Agora vamos ficar com dois fados até ao fim do programa de hoje. Vamos iniciar com Cristina Branco e o tema Magoa, e depois Carlos do Carmo, Maria Criada, Maria Senhora. Adeus para todos, adeus, até uma próxima oportunidade, até o próximo programa, será amanhã, será daqui um dia, dois, vamos ver. Eu volto no próximo programa. Adeus a todos. Leva mais.